Bom dia! Bom dia! Que alegria! Boa segunda-feira, boa semana para nós. Amém? Eu tô muito feliz, eu não sei vocês, mas fazer o devocional é algo realmente que nos mantém firmes no Senhor. No sentido de que, sim, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dias difíceis, vamos ter provações também do Senhor, e como a gente tem que estar preparado e firme. Então, assim, cada vez que a gente entra, na presença de Deus, cada vez que a gente separa esse tempo de devocional, a gente separa um tempo para aprender de Deus, para ouvir a voz de Deus, para estar sensível à voz de Deus. Então, assim, lembrando que quando você começar a fazer esse devocional sozinho na sua casa, tire um tempo, um lugar onde você gosta de ficar, coloca o louvor que você gosta de ouvir, sabe? E estude a palavra. Tem vários, hoje em dia, aplicativos que já montam, tem livros também, né, que montam o devocional, mas também tem aplicativos, no próprio aquele aplicativo da Bíblia online, não sei se vocês têm, tem uma parte lá que é só de devocional, então ele monta um devocional para você. Eu, por exemplo, estou fazendo o devocional de ler a Bíblia inteira em um ano, que é bem legal, porque ele vai mesclando. Exemplo, dois versículos do Velho Testamento, um salmo e um do Novo Testamento. Aí ele vai mesclando. Então, aquele dia você vai ler, vai estudar, quatro capítulos, né? E a intenção é você ler a Bíblia inteira em um ano. Então, assim, para quem nunca leu, eu nunca li. Então, é uma boa dica. Tá? Mas tem assim, tem livros de devocionais, tem. Ou você mesmo pode escolher, tipo, como eu falei pra vocês, ai, Gabi, eu não gosto muito de ler. Eu não também sou, nossa, eu amo ler. Não sou assim, tá? Mas quanto mais você lê sobre alguém que você ama, né? Isso te dá mais fome, né? Por essa pessoa. Então. Quanto mais a gente conhece Deus, lê sobre Ele, mais dele nós vamos desejar. Então é uma escolha diária realmente. Mas, Gabi, no grupo que vocês montaram no WhatsApp, que eu dei a dica, se você montou, né, o grupo no WhatsApp, vocês podem combinar também, por exemplo, esse mês de julho, nós vamos ler o livro. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus. E aí vocês vão administrando. Vamos ler hoje dois capítulos, vamos ler. Assim, isso é legal também, fazer entre amigos, porque também estimula, né? A gente não desistir, a gente não parar. E é muito legal que vocês vão compartilhando também o que vocês entenderam sobre aquele capítulo. Enfim, isso é legal. Então, assim, várias dicas aqui eu tô dando de vocês continuarem o devocional, tá, pessoal? Porque a gente só consegue vencer a nossa carne, vencer as lutas, vencer as nossas guerras espirituais, que é um assunto que a gente vai falar também mais pra frente, quando nós estamos muito bem alinhados com o Senhor, quando nós estamos realmente alimentados. E mesmo assim, vai ser complicado, vai ser difícil, a gente vai ter os nossos desafios diários, mas assim, ter esse tempo, você tem que entender o porquê de nós estarmos aqui. Acho que esse é o principal, tá? Tipo assim, tá, por que que eu tô indo fazer devocional? Por que que eu tenho que fazer? Sabe? Não pode ser algo condicionado a um dia bom ou um dia ruim. Tem que ser prazeroso, como eu disse. Ontem foi lindo, a gente falou sobre paternidade. Eu fiquei muito, mas muito feliz. Eu fui dormir sorrindo, lendo os comentários. Né, os comentários de os testemunhos, né, principalmente de muita gente de Gabi, eu não consegui enxergar Deus como um pai porque o meu pai me abandonou, eu tenho um trauma muito grande com meu pai aqui, então era muito difícil ter esse olhar para Deus, mas eu consegui escrever a minha carta e foi sobrenatural aqui dentro de casa. Então, assim, isso é lindo, isso É por isso que o Espírito Santo me guiou a fazer esse devocional com vocês, a estimular isso em vocês, porque assim, eu sinto muita saudade, principalmente agora, né, que nós estamos em quarentena e tal, em isolamento. Mas eu sinto muita falta de a gente estar unido como igreja. É o que a gente vive ali é único. Nada substitui, nada substitui a gente se reunir como igreja, como corpo e ali a gente se entregar. Imagem de Deus, mas assim, o Senhor nos chama também para viver o sobrenatural dentro da nossa casa, para a gente ter as nossas experiências com Deus. Então, por que não? Né? A gente falou tanto, a gente falou sobre muitas coisas e você consegue enxergar como cada uma vai ligando uma nas outras, né? Se complementam. Então, assim, como a gente pode ser livre e não experimentar a liberdade de Deus também dentro da nossa casa, experimentar o acesso ao Pai dentro da nossa casa. Então, assim, a cada dia desejo mais isso, de assim, realmente desfrutar do sobrenatural de Deus e ter as suas experiências com Deus dentro da sua casa, porque Jesus te libertou, nós somos livres. Então, o acesso, o relacionamento é para cada um de nós. Então, assim. É incrível nós estarmos ali e é totalmente importante e necessário. Nós vamos ter um dia aqui para falar exclusivamente sobre isso, sobre ser igreja, sobre ser noiva. Só que nós também temos que desejar, né? Repetindo, Deus nunca vai te levar a um lugar onde você não deseja, um lugar que você não anseia, um lugar o qual você não tenha fome, anseio, desejo. Ele não vai, né? O rio tá lá, o rio nunca vai te invadir. Então, assim. O desejo vem de você, então assim, o passo de cada vez, um passo de cada vez. Muita gente falou para mim, nossa, Gabi, nunca tinha escrito uma carta para Deus e tive uma experiência muito, muito especial com o Senhor. Então assim, estimule isso realmente, sabe? Faça coisas. Esses dias eu parei, um dia da quarentena, e eu falei assim, Senhor, vamos caminhar comigo. Vamos lá. Então, assim, eu saí de casa, fui caminhar com ele. Não necessariamente você precisa, nossa, fazer alguma coisa extraordinária, mas assim, pequenas coisas, sabe? Coisas que parecem bobo, mas para Deus não é, entende? Sabe? Coisas simples do dia a dia, tipo o próprio café da manhã, assim, Senhor, vem, vamos tomar um café da manhã juntos, sabe? Então assim, assim como em qualquer relacionamento, sabe? Quando você se relaciona com alguém, né? Hoje eu sou casada, então assim, você se preocupa, ai, vamos fazer uma surpresa, principalmente quando é aniversário dessa pessoa, né? Vamos fazer uma surpresa, fazer um mimo, não precisa ser algo extravagante, mas um cartão num lugar onde ele não espera. Surpresa, sabe? O relacionamento é feito de duas pessoas, não de uma pessoa só. Deus faz coisas, a gente nunca vai conseguir chegar, lógico, à altura dos presentes da graça de Deus, mas assim, nós somos filhos, né? Somos filhos. Então, assim, ele sempre, todos os dias, em todo momento, ele faz coisas sobrenaturais, ele nos ama, ele cuida de nós, ele é um bom pai e muitas vezes por a gente não estar atento, a gente não vê os milagres que ele faz, mas ele faz todos os dias milagres na nossa vida. E como um bom relacionamento, como sabe? Ele faz, vamos fazer também alguma coisa. A adoração diz muito sobre isso, né? O fato de você adorar. Então, a gente vai falar também sobre adoração um dia aqui no nosso devocional. Mas adoração também não é só música. Então, nós vamos falar sobre isso também. Enfim, são muitas coisas ligadas uma na outra. Então, é importante a gente. Por isso, é importante do caderninho, você sempre, sabe? E vendo o que a gente já falou e tudo mais. E hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Eu quero que você escreva aí, antes de começar, o que é o Espírito Santo para você. O que é o Espírito Santo para você? Hoje, especificamente, ontem eu estava pensando, poxa, tem tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo, né? Tem tanta coisa para a gente compartilhar sobre o Espírito Santo, né? O que ele faz, o que acontece quando ele se move. Tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente falar sobre o Espírito Santo. Mas eu queria compartilhar um pouco sobre o relacionamento, né, de nós e o Espírito Santo, né? Muito se fala assim, né, sobre como ele se move, sobrenatural, mas assim, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Sim, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? Então, antes vamos orar e depois ministrar, lembrando que nós estamos aqui em unidade como corpo, como igreja, né? Mas nos encontrando com a nossa razão da nossa vida, nosso amor, que é Jesus. Então, vamos orar? Amém? Amém. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Hoje nós queremos entender, Pai, um pouco mais sobre o Espírito, o seu Espírito. Às vezes isso parece meio confuso, Senhor, na nossa cabeça, porque nós somos humanos. Mas que o Senhor nos dê o um entendimento, que haja clareza na nossa mente hoje, por essa manhã. Eu oro, Senhor, por cada casa, por cada quarto, por cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor, renegando a carne, o eu, e está aqui, Senhor, para se alimentar. Glória a Deus por cada pessoa que está aqui, Jesus. Nós estamos aqui por ti e para ti, Pai, por isso, fala conosco. Como eu disse, Senhor, aqui para eles, que cada um de nós possamos viver essas experiências incríveis com o Senhor no nosso dia a dia. Em coisas simples e em coisas grandiosas. Mas nós queremos viver isso, Pai. Nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por ter as nossas experiências, ter os nossos momentos com o Senhor, os nossos momentos inesquecíveis contigo. Nós desejamos isso e é por isso que nós estamos aqui, Pai, cultivando o nosso devocional, cultivando, Senhor, o nosso relacionamento contigo, Pai. Por isso nós chamamos e chamamos, Pai, a sua presença, a sua maravilhosa presença, a sua presença que cura, a sua presença que liberta. Liberta mentes, a sua presença que transforma, a sua presença que preenche, Senhor, o vazio, Senhor, a sua presença. Nós amamos a sua presença e chamamos, clamamos pelo sobrenatural, nós clamamos pela sua presença, a sua doce presença. Nós chamamos, chamamos e amamos estar aqui no nosso encontro diário contigo, Pai. Em teu nome oramos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, mas antes, eu gostaria de ministrar a música que é baseada nesse tema de hoje, que é Eu Navegarei. Amém? Então, mais uma vez, esquece que eu tô aqui. Abra o seu coração e declare essa canção de todo o coração a Deus. Amém? Diga isso. Espírito, Espírito. lugar, Espírito, diga: Espírito, Espírito, Espírito, vem, que desce como fogo, oh, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Diga isso, diga. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Erga sua voz dentro da sua casa agora, diga: Espírito, Espírito, que desce com agora, agora, vem e toma o teu lugar em nós. O teu lugar em nós se manifesta entre nós agora. Oh, doce, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito de Deus. Casa agora e enche, Espírito, Espírito, Espírito, diga o que desce como fogo. Abra o seu coração, diga: vem como em Pentecoste. Enche-me, enche-me, enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, e enche-me de novo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, enche. Enche, vem agora como fogo. Como fogo, como uma chama que não cessa, que não se apaga. Vem, oh, vem. Glória a Deus. Uau, aleluia, glória a Deus. Se me deixar aqui, ó, eu vou. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele nos enviou o Espírito Santo, Ele nos deixou o Espírito Santo. Aleluia. Ai, eu tô sentindo Ele aqui, você tá sentindo Ele aí? Glória a Deus, a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3, 16. Posso falar? Vamos lá, 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos lá, lê de novo. Só essa parte. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, antes da gente começar a falar sobre o Espírito Santo, é entender que o Espírito Santo não é apenas um momento no culto, né? Que a gente clama, vem Espírito Santo, que a gente canta, Espírito! E vem aquele mover, aquele. Uau! É incrível, não é? Quantos a gente sentiram isso? Isso é maravilhoso. É o poder do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que ele não é só um momento, ele não é só ele não veio só para um momento no culto, um tempo no culto. Tipo assim, aquelas 3 horas do culto é a hora que o Espírito Santo se manifesta e, uou, glória a Deus, isso é incrível. Beijos, vou para casa. Sabe, não é só o momento do, né, o famoso reteté, né? O famoso, né? Não é só aquele mover. O Espírito Santo não é um momento. O Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz aí, como você leu na sua Bíblia, ele habita em nós. Certo? Agora que nós somos templo de Deus, santuário de Deus, né? Já que somos a igreja, que somos, que a glória de Deus habita em nós, que a presença de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em nós. Então, a primeira coisa é a gente saber. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem vontades. Tudo isso está na palavra, tá? E a gente vai ler junto. O Espírito Santo nos ensina. Então, assim, já que ele mora em nós, ele não é só um momento. Ele não é só um. Sabe, ele não é uma música. Ele não é só uma música que a gente canta, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Ele não é somente isso, tá? Ele habita em nós. Já que ele habita em nós, nós temos que ter consciência disso. Consciência de que ele habita em nós. Aí continuando, 1 Coríntios 3, 16 e 17 agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sim. Por isso que tanto se fala de cuidar do templo, de cuidar do templo. Nós somos o templo. Então a palavra fala muitos, né, sobre cuidar do templo de Deus, né, cuidar do nosso templo, do santuário. Então, assim, ter a consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito de Deus não é um momento, não é um tempo apenas. Ele vive em nós, ele mora em nós. Mas também a gente pode decidir dele não estar em nós, que a gente vai falar um pouco hoje também. Então, assim, ter a consciência de que ele mora em nós. Tá bom, Gabi, tá. Ele mora em nós. E por que ele mora em nós? Faça aí essa pergunta para você mesmo. Por que o Espírito Santo mora em mim? Por que ele decidiu morar em mim? Ó, João 14,16 diz assim: E eu rogarei, Jesus está dizendo, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mais uma palavra dizendo o quão ele habita em nós, o quão ele mora em nós, né? Jesus está falando aqui de novo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas você conhece, e o Espírito de Deus habita em você, mora em você. Ok? Então, nós temos que ter essa consciência. Ok, Gabi, por quê? E por que ele mora em nós? Por quê? Porque ele tem uma missão para fazer em nós. Sim, tem um propósito do Espírito Santo viver em nós. Não é só pra gente falar assim, ah, eu sou cheio do Espírito Santo, ser um bordão, ser uma placa, ser, sabe, um texto no Instagram. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito. Não é uma frase. Não é só, sabe, às vezes a gente, de tanto falar as coisas, né, da igreja e na igreja, acaba se tornando tão natural falar que a gente nem acaba não tendo consciência de muitas coisas, né? Tipo, a gente fala muito, canta 1 milhão de canções e canções que têm referências bíblicas e têm o porquê de estar cantando aquilo e muitas vezes a gente não tem nem entendimento, né? A gente, como assim, né? Como assim? E é importante, por isso que é importante o estudo. A gente abrir a nossa Bíblia e falar assim, Espírito Santo, me mostra. Eu dando spoiler. Então, ele mora em nós por um propósito. O Espírito de Deus mora em nós e ele tem uma missão. Ele tem uma missão de morar dentro de nós e se manifestar em nós. Então, vamos lá. Missão 1. Eu vou falar só de alguns pontos, tá, gente? Senão, enfim, somente ele convence. Ponto 1, sobre o porquê de o Espírito Santo morar em nós. Somente ele convence, tá? João 16, 8. Abre aí a sua Bíblia, João 16, 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim. Uma coisa importante, gente, pra gente entender é que só o Espírito Santo convence do pecado. Só o Espírito Santo nos convence do que é certo e do que é errado. O que a gente mais vê hoje é o tipo de pergunta assim: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso fazer aquilo outro? Eu posso fazer isso? Tanta pergunta que as pessoas tentam e às vezes até mirar na vida da outra pessoa, tipo assim, ah, mas fulano fez, fulano tá fazendo isso. Ah, então eu posso. Então, assim, somente o Espírito Santo convence o pecado. Então, antes de você perguntar pra. Eu tô falando de coisas que não está na Bíblia, tá? É claro que tudo que tá na Bíblia ali é regra. Então, umas coisas assim, ah, eu posso usar roupa X? Tô falando disso, entendeu? Sendo que a Bíblia também fala sobre isso. Só que assim, já que o Espírito Santo mora em nós, já que o Espírito Santo habita em nós, e a palavra diz que só ele convence do pecado. Então, assim, antes de ficar desesperado e tentar achar uma desculpa ou tentar achar alguma coisa, ora e fala assim: Espírito Santo, me convence. Espírito Santo, fala comigo, isso é certo? Eu posso fazer isso? Espírito Santo, eu devo agir assim? Eu devo falar assim? Espírito Santo, você se agrada quando eu faço isso? É coisa simples. Tipo, você coloca uma roupa. Muitas, como eu já falei aqui, muitas vezes eu coloco uma roupa assim. Não tá legal. Então, Espírito Santo já, ó. Não, essa roupa pra cá não vai ser legal. Troca. Show! Então, assim, ter o discernimento, ok, pessoal? Então, a palavra do Senhor diz que só o Espírito Santo convence do pecado. Então, é o se arrepender, né? A nova criatura, né? A palavra diz, Jesus falou muito sobre se arrepender, né? Sobre. Só que você não se arrepende de algo que você não entende que você errou. Né? Então, assim, só o Espírito Santo pode te dar o discernimento de que você está errado, de que você está no caminho errado, que você está agindo de uma maneira errada. Então, assim, ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter discernimento. Então, a gente está já entendendo que, né, não é uma música, não é uma questão de, né, de bordão, é uma questão de. Já que ele habita em nós, ele tem uma missão em nós, ele tem um propósito de estar em nós. Né? Então, ele habita em nós e ele convence do nosso erro. Ele, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, só ele pode. Às vezes você tá falando, você quer tanto que uma pessoa mude, que uma pessoa, ai, aquela pessoa precisa mudar. Como ela, sabe essa frase assim, será que ela não consegue enxergar? Tá todo mundo vendo, ela não consegue enxergar que ela tá fazendo isso. Você não consegue enxergar. Gente, por que que você não consegue enxergar que você tá errado? E aquela pessoa continua falando, não, tá certo. Porque só o Espírito de Deus convence. Então, o que que resta a nós quando nós estamos numa situação assim? Ora. Ah, não, Gabi, eu vou lá e vou falar na cara daquela pessoa que você tá errado. Aí você fica lá, né, igual uma goteira. Você tá errado, isso aqui, você tem que mudar, você tá, não sei o quê. E a pessoa é chata. Então, assim, só o Espírito Santo convence. Então, você ora e fala, Espírito Santo, convence aquela pessoa de que ela está errada. Convence que esse não é o caminho que o Senhor tem para ela. Convence que o Senhor tem coisas muito melhores para ela e que esse caminho não é o certo. Convence ela do erro. Então, assim, só o Espírito de Deus convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, a gente tem que ter esse discernimento, amém? De que ele tem uma missão em nós. E uma dessa missão é convencer. Então, a gente tem que saber que algumas. Por isso que, gente, a Bíblia fala muito sobre ser guiado pelo Espírito. Então, assim. A gente pode escolher viver como pessoas normais. Como que é pessoas normais? Pessoas que não o conhecem, pessoas que não, como diz aqui a palavra, pessoas que não veem, não conhecem, pessoas que não conhecem o Espírito Santo, pessoas que não conhecem a Deus. Ok, a gente pode viver como pessoas assim. Mas a partir do momento que a gente decide, que a gente escolhe, né, amar o Senhor, a gente escolhe viver com o Senhor, a gente também tem que viver guiados pelo Espírito. O que é viver guiado por alguém? Não é você guiado, é tipo assim, tem um guia, você já viajou para algum lugar que você contratou um guia, chamou um guia para te ajudar? Ele te leva nos lugares que você não conhece, nos lugares que você não sabe andar, certo? Ou você contrata o guia e fala assim, ô guia, segura aí que eu vou andar aqui e você me segue. Não tem sentido, certo? Ele te guia a um lugar que você não conhece. Ele te guia a um lugar novo. Então, assim, já que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, quem tem guiado a nossa vida então hoje? Né? Será que antes da gente fazer alguma coisa, a gente pergunta ao Espírito Santo? Ou não, a gente tá com muita pressa. Né? A gente tá com muita pressa, muita pressa, muita pressa. Não, não dá tempo, imagina. Não, não dá tempo. Eu tenho que resolver isso aqui. Não, eu tenho que decidir isso daqui. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que. E sim, você tem esse domínio, você pode. Só que às vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias em Deus. A gente deixa de ver os perfeitos planos de Deus para nós por conta disso, porque a gente não foi guiado pelo Espírito, sabe? Então, assim, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser guiados. Então, já que somos guiados, não é nós que comandamos. É sim o Espírito de Deus que habita em nós. Então, ponto um, somente Ele convence. Amém? Ponto dois, Ele nos transforma. Ele nos transforma. Ponto 2. E aí eu quero abrir com você lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim. Se você quiser anotar e depois você lê com calma. Gente, uma coisa legal também é você anotar o versículo que a gente está falando, mas depois, com calma, você pega e lê o capítulo inteiro, para você também entender o contexto e Deus vai te dar mais entendimento ainda sobre essa palavra em específico. Então, assim, anota o versículo, a gente vai ler junto, tal, mas depois, com calma, você abre o capítulo todo. E lê para você ler o contexto, quando foi dito isso, por que que foi dito isso, e Deus vai te dar ainda mais clareza e entendimento sobre isso. Ele nos transforma. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Vou falar de novo, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, e isso aqui, gente, já é algo que Cristo conquistou na cruz por nós, né? Lembra que o sacerdote ia lá no Santo do Santo uma vez por ano, e assim, se ele tivesse com algum pecado, ele era morto, né? Porque ele entrava na presença de Deus, e com os seus pecados, né, à mostra. Então, assim, obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por essa conquista, né? De entrar na sua presença. Sério, gente, isso é a maior riqueza que a gente tem, o maior presente que a gente tem. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A palavra transformação. Quer dizer, transformar de estado, transformar de lugar. Então, assim, a mudança que você precisa, a mudança. Eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar ainda. E como isso vai ser feito? É porque a Gabriela é boa o suficiente? Não. É uma obra do Espírito Santo. Então, existem coisas em nós, existem situações na nossa vida que precisam de transformação. Que é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da carne. Tudo que é da carne, gente, pode ser momentâneo, mas não é uma real transformação, tá? Então, as transformações que a gente precisa, a transformação que você precisa dentro da sua casa, a transformação que você precisa de dentro de um relacionamento, a transformação que você precisa dentro de você mesmo, qualquer tipo de mudança é uma obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, assim, por muitas vezes, quem nunca, né? Quem nunca tentou mudar com as nossas ferramentas? Não, eu vou mudar. Gente, só dando aqui um exemplo disso, tá? Vai parecer louco. A minha nutricionista, ela é cristã, Ana Cristina. Ela é maravilhosa, é uma mulher de Deus mesmo. E ela tem um testemunho muito legal. Ela era muito, muito, muito obesa. Ela tava com muitos problemas de saúde, muitos problemas de saúde. Ela não era nutricionista. E um dia ela orou ao Senhor e falou assim: eu cansei, eu já fiz todas as dietas possíveis. Ela falando, tá? Já fiz todas as dietas possíveis, não tem como, não tem como, eu não consigo. Eu só preciso de. Agora é só você, Espírito Santo. Eu não vou conseguir se eu não fazer uma obra na minha vida. Eu não vou conseguir. Então ela conseguiu. Mas assim, foi uma obra também do Espírito Santo para ajudar ela. Então, assim, nós temos uma grande chave dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mas por muitas vezes, ou ele não está em nós, porque quanto menos você se relaciona com ele, menos ele vive em nós. Então, assim, ele não está em nós. Então, assim, ele está em nós. E o que nós temos feito com isso? Sabe? O que nós temos aproveitado disso? Aproveitado, vai parecer louco, mas ele nos ajuda, ele nos ensina. Então, assim, ele nos transforma. Se ele nos transforma, por que não pedir a ele? Pedir a ele. E a gente vai entrar aqui em outro, no próximo, gancho do próximo, mas assim, a transformação que você precisa, a transformação que você busca, a transformação que você precisa dentro da sua casa, com os seus filhos, é uma obra do Espírito Santo. Então, ora a ele, fala, Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma a minha maneira de agir assim. Me transforma de glória em glória. Então, assim, ele já tá falando aqui que, tipo assim, ele nos transforma de glória em glória, então tá falando de algo maior, de algo que está por vir. Então, assim, não existe. Lembra quando a gente falou de profundidade e que o Espírito Santo estava levando ali Ezequiel a mais e mais? Então, assim, sempre vai ter mais. Nos transforma de glória em glória. O grande problema é a gente achar que tá bom. O grande problema é a gente achar que é o suficiente, que a gente não precisa de mais. Não, eu já sou da igreja há mais de 10 anos, eu já sou da igreja há mais de 20 anos, eu não preciso disso, eu já sou bom o suficiente. Não, então assim, sempre vai, para aqueles que desejam, sempre vai ser uma transformação de glória em glória. Sempre vamos ter alguma coisa pra gente mudar dentro de nós. Sempre vai haver, gente. Como eu digo aqui, a gente está em obra. A gente está em obra. Então, assim, não adianta falar assim, não, agora sempre vai ter alguma coisa para ser transformada e mudada pelo Senhor. Então, assim, o Espírito de Deus habita em nós e ele faz isso. Amém? Ponto 3. Ele nos ensina. Ele nos ensina. E aí, João 14, 26 diz assim, não precisa abrir agora, só anota aí. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí a chave. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que Jesus falou. Então, ele vos ensinará todas as coisas. O que a gente tem aprendido? Já que ele nos ensina, o que que ele tem nos ensinado? Será que a gente tem aprendido alguma coisa ou a gente nem procura aprender? É isso que eu digo. A gente pode escolher viver uma vida terrena, uma vida normal, ou a gente pode escolher viver uma vida pelo Espírito, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. É o próprio Deus em nós. Então, se ele está disposto a nos ensinar todas as coisas, por que então a gente fica desesperado? Por que então a gente não senta para aprender, não espera ele ensinar. Mais uma vez, a gente vive numa sociedade muito rápida. Tudo é muito rápido. Em tudo, né, na sociedade hoje em dia. Você ama muito rápido, mas também odeia muito rápido. Os valores e princípios tá assim, ó. E quanto mais a gente não sermos guiados pelo Espírito, mas isso vai se tornar algo comum para nós. Normal, não, isso daí é normal. No tempo dos meus pais era assim, não, mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não. Não tem mais isso. É cada um no seu canto, cada um sendo feliz. Não tem mais isso. Então, assim, escolher viver pelo Espírito é exatamente escolher ser ensinável. Ser uma pessoa que aprende do Espírito Santo, sabe? Então, assim, eu queria que você escrevesse aí o que você tem aprendido do Espírito Santo. E se você não está, a gente vai chegar aí. Amém? Então, assim, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, pergunta para ele. Por que não perguntar? Tipo, Espírito Santo, o problema é que a gente não faz isso. Mas, Espírito Santo, hoje estou indo trabalhar. Como eu devo agir com aquela pessoa que está me enchendo a paciência? Espírito Santo, você pode me ensinar uma estratégia para mostrar a sua glória para as pessoas? Espírito Santo, não sei, mas pergunta. Se ele não tá falando assim, o Espírito Santo te ensinará algumas coisas. Isso. Não, ele falou, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Coisas, às vezes, que ninguém sabe. Os segredos de Deus, coisas que estão escondidas. Ele vai te ensinar, só que isso são para pessoas que desejam, são para pessoas que estão dispostas a viver o sobrenatural, a viver fora da realidade, a viver fora da caixa, a viver fora de um protocolo. Isso é para as pessoas que realmente falam assim, não, peraí, eu sou livre? Sou. Jesus me salvou? Sim. E o Espírito Santo mora em mim? Sim. Eu posso viver coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, nem chegou no meu coração? Sim. Então eu posso viver o sobrenatural? Sim. Então o Espírito Santo vai me ensinar? Sim. Ele vos ensinará todas as coisas. E outra, ele vai nos lembrar de tudo que Jesus falou. Então, no dia mau, ele vai lembrar, não. O Espírito Santo, entendeu? Ele é aquela chave que você precisa no seu dia a dia. Aquele direcionamento. Sabe quando você não sabe o que fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? Espírito Santo, me ajuda, me dê clareza. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá. Sabe quando você testifica algo no seu espírito? Não sei se você já viveu isso, mas tipo assim. É, caraca, testificou no meu espírito. Não é isso, sabe? Aquela certeza que não é sua, mas sim do espírito que habita em você. Então, assim, ele vos ensinará todas as coisas. Então, a transformação que você precisa, a pergunta, a resposta que você precisa, ele vos ensinará. Então, assim, seja um coração ensinável. A gente não pode também ser arrogante. Esses dias eu estava vendo uma Masterchef. A gente gosta muito de assistir aqui em casa. E o ambiente da cozinha, né? É um ambiente complicado, cheio de hierarquia. Então, assim, o chefe é o chefe comanda, o chefe diz o que tem que fazer. E você, o cozinheiro, você tem que o quê? Obedecer. Tá. Mesmo que para você não faça sentido. Mas se ele é o chefe, ele sabe o que ele tá falando. Ele tá acima de você. O problema é que às vezes o Espírito Santo te dá um direcionamento e fala assim, não. Espírito Santo. Não, Deus, não tem como. Então, assim, menos arrogante e mais ensinável. Mais aberto, mais sensível, Espírito Santo. Mais. Tá bom, Espírito Santo. Porque se ele nos ensina, às vezes ele vai falar também algo que a gente tá fazendo errado, né? Então, ter essa sensibilidade. Não tava nem aqui anotado, mas eu queria falar algo que foi muito bom para mim. Ano passado eu li um livro, acho que eu falei em um dos nossos devocionais, um livro falando sobre jejum. O livro se chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Não sei se é exatamente isso, mas se eu botar no Google vai dar. Ele fala muito sobre o jejum. As pessoas às vezes confundem muito o que é jejum, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer jejum porque eu quero aquela bênção, né? Quantos? Quem nunca? Né? Vamos lá, quem nunca? Não, eu vou fazer jejum de 70 dias sem comer porque eu quero aquela vitória. Eu quero, não sei o que tal. Vamos lá. O jejum é para você matar a sua carne e para o seu espírito estar mais sensível. Então, assim, o jejum, gente, é uma prática cristã que todo mundo deveria fazer. Não é uma condição, ok? Não é tipo assim, se você quiser fazer jejum, não, faça. E jejum e oração. Então, assim, é uma prática que todo mundo deveria ter no seu dia a dia. Não é uma condição, não é tipo assim, pô, eu preciso de um milagre, eu preciso daquela vitória. Pronto, vou fazer um jejum. Fazer um jejum, tá, Deus vai responder e tal. Eu não tô falando que Deus não faça, Deus faz. Mas assim, o jejum é realmente para cada dia mais você tá mais sensível ao Espírito Santo e menos da sua carne. Lembra que quando Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo a fazer um jejum no deserto. No deserto. Ele se batizou e ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para fazer esse jejum. Tá? E ele saiu muito mais fortificado e com o poder do Espírito Santo. Então, assim, o jejum é realmente para você ativar mais o Espírito Santo dentro de você. Então, se você nunca fez, faça. Ai, Gabi, eu não consigo jejuar. Não consigo, não consigo. Começa, gente, sempre, como eu digo, o próximo passo. Começa com pouco tempo, começa com pouco tempo, sabe? Às vezes, muitas vezes você vai fazer um jejum, um propósito de rede social, que é uma coisa que a nossa mente. Então, assim, ora e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que que eu posso renunciar da minha carne que tá falando mais, que eu possa diminuir para que o Senhor vença nas áreas que eu preciso? Para eu estar mais sensível à sua voz, para eu ouvir mais o seu direcionamento, para eu ter mais sensibilidade, tá? Então, ele nos ensina. E ponto 4, para a gente finalizar. Não entristeça o Espírito Santo. Gabi, o Espírito Santo fica triste? Não entristeça o Espírito Santo. Sim. Uma das coisas que a gente precisa entender, e que eu queria muito trazer isso para vocês, existe um milhão de coisas para falar sobre o Espírito Santo, tá, gente? Os dons do Espírito, como ele se move, a manifestação, né? O Espírito de Deus. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre o Espírito Santo, muita coisa que ele faz, manifesta. Mas hoje eu queria muito falar sobre voltar ao Espírito Santo, pá, para nós. Menos isso e aqui. Porque você só vai ter isso se ele estiver muito vivo aqui. Você só vai ver a manifestação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Você só vai conseguir desfrutar dos dons do Espírito Santo se ele estiver tudo bem aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, e confesso a vocês que eu não tinha me atentado a isso. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Como assim? Não apaguem o Espírito Santo? Como assim não apaguem? Exatamente isso. Não apague. Então, existe uma chama dentro de nós. Existe uma chama. Só que nós podemos apagar também essa chama. Nós podemos também dizer: quanto mais você vive por você mesmo, quanto mais a gente vive fazendo as nossas vontades, os nossos anseios e desejos da nossa carne, quanto mais a gente vai vivendo assim, menos o Espírito Santo está em nós. Menos essa chama está acesa em nós. Então, quando a gente fala assim, o fogo não apaga, né? O fogo nunca cessa. É exatamente isso. O Espírito Santo vive em nós. É uma chama acesa. É uma chama, é uma chama. E ele tá ali, ele tá ali, ele tá pronto para te ensinar, ele tá pronto para te transformar, ele tá pronto para te guiar em todas as coisas, ele tá pronto para te direcionar, ele tá pronto para te mostrar o sobrenatural, ele tá pronto para. Ele tá ali, ele tá aceso. Mas quanto mais você vai vivendo a sua carne, você vai apagando. É um relacionamento. É um relacionamento. E aí, ó, tá bom. Até o dia em que você não tem mais o Espírito Santo dentro de você. Até o dia em que a chama se apaga totalmente. Lembra do o amor de muitos se esfriaria? Então, assim, a chama, quem decide quanto mais ela queima em você, somos nós. Nós sempre falamos muito do que Deus faz, do que o Espírito Santo faz, do que, né? Eu acho que também tem que ter muito algo sobre autorresponsabilidade, de tipo assim, já que Deus me deu isso, já que Cristo me deu o Consolador, me deu o Espírito Santo, esse que pode ser o meu melhor amigo, o meu maior ajudador, o que vai me guiar em todas as coisas, na minha carreira, no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos, já que ele me deu esse poder que pode viver dentro de mim, eu vou realmente amar isso, cuidar do Espírito Santo, cuidar do templo, já que ele habita em nós, né? Mas assim, ou a gente pode. E quanto mais a gente vai deixando essa chama ir se apagando, vai chegar um dia que, ok, você não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é só uma música. Ele é só alguém que a gente canta no domingo, tipo, que desce como fogo. Não aceite mais isso, em nome de Jesus, não aceite mais isso. Presta atenção. Gente, é sério, a gente tem. Deus escolheu habitar em nós, o Espírito de Deus vive em nós. E existe poder nisso, existe transformação nisso, existe mudança nisso. Só que assim, precisamos alegrar o Espírito Santo de Deus em nós. Ele precisa morar num lugar que ele se alegra, que ele realmente tem domínio, que ele realmente guia. Guia, direciona. Então, assim, vamos viver o sobrenatural. Vamos experimentar o sobrenatural. Vamos ver as coisas que nunca vimos antes, porque ele é nosso guia. Então, ele vai nos comandar a lugares que a gente nunca foi antes. Ele vai nos levar a lugares que a gente nunca foi antes. Amém? Então, o Espírito Santo habita em nós. A vida de Deus está em nós. Vários propósitos. Eu coloquei só algumas coisas aqui. Só algumas coisas. Só, tem muito mais coisas. E coisas que você pode estudar na sua devocional e compartilhe também com outras pessoas. Então, assim, já que ele vive em nós, já que ele habita em nós, faça valer a pena isso. Faça ter um sentido para isso. Faça ter sentido. Sabe? Então, que a gente possa viver uma vida de pessoas que realmente são cheias do Espírito Santo. Não porque cantam, não porque se vestem como crentes, não porque vai à igreja no domingo. Pessoas cheias do Espírito Santo que manifesta a glória de Deus na sociedade. A gente fala tanto sobre avivamento, aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Mas será que a chama do Espírito Santo está realmente acesa dentro de nós ou ela está apagada? Faça uma autoanálise agora. Sabe? Faça uma autoanálise. Tipo assim, será que o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo está acesa em mim? Está queimando? Por que a gente canta então? Deixa queimar, deixa queimar. Que é isso? É isso. É a chama do Espírito de Deus dentro de nós. E não vai se apagar em nome de Jesus. Não vai se apagar. Nós precisamos ativar dia após dia, de glória em glória, em glória em glória. De glória em glória. É para isso que o Pai nos chama, é para isso que Deus nos chama. Senão não vai fazer sentido, não faz sentido a vida cristã. Se for só um protocolo, se for só, sabe, uma formalidade, não. Somos cheios do Espírito Santo? Somos. Então ele nos ensina, ele nos transforma, ele nos guia, ele nos direciona. Não, o Espírito Santo me conduziu a fazer isso, o Espírito Santo me conduziu a fazer isso. Sabe? No momento de incerteza, no momento de dúvida, quanto mais o Espírito Santo estiver agindo em você, né? E por isso a importância do jejum, para cada vez mais o Espírito Santo estar mais sensível, você conseguir ter mais entendimento. Então, assim, o que que eu faço? O que que eu faço? O Espírito Santo me direciona, o Espírito Santo me deu uma palavra. Sabe quando uma pessoa precisar de uma palavra, quando uma pessoa vier conversar com você, Espírito Santo me dá uma palavra. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, o que que eu falo para essa pessoa? Sabe? Fazer a diferença porque somos cheios do Espírito Santo de Deus e profetizo isso sobre a sua vida. Profetizo o fogo queimando dentro de você, a chama acesa. Chega de ser morno, Chega de, ai, tá bom, tanto faz. Ai, não. Ai, tá bom, se eu der, é décimo. Não, cheios, cheios e cheios e cheios. O avivamento começa em nós. A chama começa em nós. A transformação começa em nós, a mudança começa em nós. Então, vamos ser cheios, cheios e cheios e cheios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe o fogo cessar em nome de Jesus. Ele habita em nós. O Espírito de Deus mora em nós. O mundo não conhece. O mundo não sabe quem ele é. Mas nós o conhecemos e ele habita em nós, e nós somos a sua casa. E nós somos a sua morada. Então, já que ele mora, cuide. Cuide. Imagina você morar numa casa bagunçada ou você morar numa casa em que ninguém conversa um com o outro. Cuide da casa, cuide do templo, porque é a morada do Espírito Santo. Amém? Amém? Declare isso, declare isso, declare isso, declare isso. Quero te convidar a você, sabe, a desejar isso. Primeiro, eu acho que você tem que desejar essa chama. E se você já teve e se apagou, é tempo de reavivar isso. Gabi, eu já fui tão. Sabe como eu senti a presença de Deus? Eu já fui tão ativa, eu já fui tão assim. Hoje eu não consigo sentir mais nada. Hoje. Eu fui esmorecendo, eu fui desanimando, eu não consigo. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é livre. E o Espírito Santo de Deus está pronto para entrar e encher, e te preencher, e te transformar, e te direcionar, e te guiar. E em nome de Jesus, isso vai acontecer. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pelo fato do Senhor ter nos dado seu espírito, a sua vida em nós. E que essa chama, Senhor, Pai, que se tiver uma pessoa aqui com a chama apagada, que agora, em nome de Jesus, possa reavivar essa chama em nós. Essa chama que não se apaga, essa chama que não cessa. Vida, a vida. Volte, Senhor, volte, Senhor. Nós te chamamos e nós nos arrependemos dos nossos erros e pecados. Mora em nós, Espírito Santo. Vem viver em nós, Espírito Santo. Essa é a sua casa, essa é a sua casa. Mora em nós, se manifesta através de nós, através de nós. Espírito Santo, toma o ambiente em que essas pessoas estão agora, cada quarto, cada casa. Senhor, que toda espírito, Senhor, contrário, que seja paralisado agora em nome de Jesus, que seu Espírito Santo possa se mover de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural, Senhor. Que a chama comece a arder dentro dessa pessoa agora. Mais, mais fome, fome e sede. Fome e sede pelo sobrenatural. Fome e sede. A chama, a alegria, o seu poder, o seu poder, o seu poder em nós. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, mais, mais, mais, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és quem nos direciona, tu és quem nos ensina, tu és o nosso melhor amigo, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso consolador. Então, Espírito Santo, continue queimando em nós, continue fazendo a sua obra em nós. Sim, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor, diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Tua glória, Senhor, vem enche e enche, vem e toma o seu lugar, vem e toma o seu lugar agora. Sejam cheios e cheios e cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser filhos com a chama acesa. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor, que o Espírito Santo fale com você hoje, que você possa ter experiências com o Espírito Santo hoje, nos detalhes do seu dia. Nos detalhes do seu dia. Clame e diga: Espírito Santo, fale comigo, fale comigo. Amém? Amanhã nós estaremos juntos. Amanhã é o nosso nono dia. Amanhã é o nosso nono dia. Eu espero você aqui às 9 horas da manhã para a gente juntos aprender mais de Deus, desfrutar mais de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito a falar para cada um de nós. Sabe, convide mais amigos, convide mais 3 amigos para fazer o devocional com a gente, para experimentar isso juntos. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir e transformar. Eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer entre nós. Então eu espero você amanhã, às 9 horas da manhã. Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Muito honrada, de verdade. Porque é isso. O devocional é estar com Ele, aprender dele, adorar a Ele, adorar a Ele, sentir Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde a sua família, guarde os seus filhos, a sua casa. Em nome de Jesus, um dia de vitória para todos vocês. Amém? Espero vocês amanhã. Beijo!